50, é 3KG de cano curto e 900 por minuto, tá bom? Na zona sul da capital não tem quem tenta. Nós é pane no sistema e domina de ponta a ponta no som. Quer minha vivência pra notar de referência? Meu mano, isso não é tendência, então pega na sequência a visão. Não tá mamão e a cobrança é só consequência. A palavra que te atormenta, certo é o certo, segue o trecho, vilão. Então puxa o pino da granada pra ver se veste explodir, ó. Na cara de quem se habilitou a tirar o neguinho. Mundão deu volta, hoje não vão mais rir de mim. Oi, na pura revolta, minha cota foi progredir, ha. Abrindo mares que nem Moisés conseguiu abrir. Sempre insisti, pois sabia que evoluir. Foi no registro de um momento clássico. Na selva eu fui jogado pra morrer, testar a febre. Voltei alimentado e cheio de casaco de pele, Joe. Quando a resposta até te serve, é que cê percebe que a pergunta certa sempre é o que difere. Foi na palma da mão, ponto que tudo se inicia. Na torre Fatiminha com os parceiros a mesma fita, ha. Pois é povinho, só critica, pois já percebeu que dá um engajamento, fala da minha vida. 10 pra 90 com serpente de 50, é 3KG de cano curto e 900 por minuto, tá bom? Na zona sul da capital não tem quem tenta, nós é pane no sistema e domina de ponta a ponta no som. Quer minha vivência pra notar de referência? Meu mano, isso não é tendência, então pega na sequência a visão. Não tá mamão e a cobrança é só consequência. A palavra que te atormenta, certo é o certo, segue o trecho, vilão. 10P90 com serpente de 50, é 3KG de cano curto e 900 por minuto, tá bom? Na zona sul da capital não tem quem tenta, nós é pane no sistema e domina de ponta a ponta no som. Quer minha vivência pra notar de referência? Meu mano, isso não é tendência, então pega na sequência a visão. Não tá mamão e a cobrança é só consequência. A palavra que te atormenta, certo é o certo, segue o trecho, vilão.